el nombre del hombre muerto. Ya no se puede decirlo, quién sabe, antes que el día arrebente, antes que el día arrebente. El nombre del hombre muerto, antes que a definitiva noche se espalhe en Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Espero amanhã que cante el nombre del hombre muerto. No sejam palavras tristes. Soy loco por ti de amores. Palmeiras com trincheiras, canções de guerra, quem sabe canções do mar. Ai, hasta te comover, ai, hasta te comover. Sou louco por ti, América, louco por ti de amores. Sou louco por ti, América, louco por ti de amores. Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia vou morrer de susto, de balouvício, de susto, de balouvício. Entre saudades e soluços, eu vou morrer de bruços nos braços dos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher. Mais apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa guerreira, manequinha de mim, nos braços de quem me queira, nos braços de quem me queira. Sou louco por ti, América, sou louco por ti, louco por ti, América, louco por ti de amores, sou louco por ti, América. De amores, por ti, América, louco por ti, de amores, louco por ti, soy loco por ti, soy loco por ti, soy loco por ti, de amores. A malucada pirou, pirou, pirou em rock and roll. A malucada pirou, pirou, pirou em rock and roll. Tem maluco na estrada, de carona e de caminhada, de caranga, de bicicleta, de disco voador. Oi, rock and roll. A malucada pirou, pirou, pirou em rock and roll. A malucada pirou, pirou, pirou em rock and roll. Cada maluco com sua mania, uns com estresse, outros com poesia. De músico e louco, todo mundo tem um pouco de filosofia. Oi, rock and roll. E a malucada pirou, pirou, pirou em rock and roll. E a malucada pirou, pirou, pirou em rock and roll. Rodoviária de maluco é posto de gasolina. Maluco não se prende na cidade, nem da bola na rotina. De carona pelas estradas, vou cortando o Brasil. Rodoviária de maluco é posto de gasolina. Brasil é minha casa e Minas a cozinha. A Bahia é a sala de estar, Amazonas é o jardim do quintal. Rodoviária de maluco é posto de gasolina. O Paraná é o corredor e a varanda fica em Santa Catarina. Rio Grande do Sul é o quarto, São Paulo a oficina. Rodoviária de maluco é posto de gasolina. De Salvador a Maceió é um carreirinho, de Recife a Petrolina. Do Maranhão ao Ceará, da Paraíba a Natal, pra mim tudo é quintal. Rodoviária de maluco é posto de gasolina. Nós acabamos de ouvir o Grupo Ventania com a Malucada Pirou. Agora nós vamos de três músicas seguidas. Nós vamos de Bonde do Forró, com a música Imploro. Depois nós vamos para a parte romântica, que eu vou dedicar às pessoas apaixonadas que estão ligadas na Rádio Antena Web, no Pop Brasil.

acabaram de ouvir Originais do Samba, A Dona do Primeiro Andar. Vamos dar sequência à nossa programação com Aviões do Forró, Banda Deja Vu e Detonautas. Ai! Poxa, mamãe! Olha, Major! Rio Unido Pegueira, só vai dar nós no carnaval! Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidão e a outra tapa na calcinha. Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidão e a outra tapa na calcinha. Dá um arrepio quando ela sai pedalando, tem uma mão na frente que vai logo trabalhando. Acho que ela tem medo do periquito voar, por isso ela não para de tapar. E dá um arrepio quando ela sai pedalando, mas tem uma mão na frente que vai logo. Acho que... Outra que... Não para de tapar, eu não aguento mais essa situação, vamos liberar geral. Tira essa mão, bota sair bem pra rua, sua bicicletinha. Eu quero ver a cor da sua calcinha. Eu não aguento mais essa situação, vamos liberar geral. Tira essa mão, bota sair bem pra rua, bicicletinha. Eu quero ver a cor da sua calcinha. Sai de saia, de bicicleta, um vai no guidão e a outra tapa na calcinha. Ela sai de saia, de bicicleta, um vai no guidão e a outra tapa na calcinha. Ela sai de saia, de ai, vai, vai, vai, vai. Ela sai de saia. Chama mãe, McFly. Ela sai de saia, de bicicletinha, uma tapa na calcinha. Ela sai de saia, uma mão mais do que a outra tapa na calcinha. Mina, ui, quando ela sai pedalando, ó o macio aí, mano, que tá sempre atrapalhando. Acho que ela tem medo do periquito voar, por isso ela não para de tapar. Me dá um arrepio quando ela sai pé. Mas tem parece um gisco. Ela tem medo do periquito voar, por isso ela não para de tapar. Eu não aguento mais essa situação, vamos liberar geral. Vamos tirar essa mão, bota sair e vem pra rua, sua bicicletinha. Eu quero ver a cor da sua calcinha. Eu não calcinha, ela sai de saia, de bicicleta, um mais no guidão e a outra tapa na calcinha. Ela sai de saia, olha, e ela sai de saia, de bicicletinha, um mais no guidão, ela sai de saia. Ó, o Marcinho tá soltinho, né, Marcinho, uma fruta, se já foi fome, não se lembra. Sua antena web. Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal. É show! Assim que começou nossa história de amor, na batida desse som. E você me conquistou, envolvendo, enlouquecendo. Eu não pude perceber. Meteoro de mansinho fez meu corpo estremecer. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro de mansinho que chegou para ficar. Me chama que vou me apaixonar. Meteoro que fascina e faz a gente delirar.

estamos chegando ao finalzinho do nosso programa Pop Brasil, aqui na sua Rádio Antena Web. Eu fiz uma surpresa para vocês. Eu deixei aqui um encontro de quatro feras da MPB, que eles vão interpretar a música do Sabiá Livre. Vem com o seu Zé Geraldo, Zé Ramalho, Alceu Valença e Elba Ramalho. Eu vou esperar vocês no próximo sábado, às 20 horas no horário de Portugal e às 16 horas no horário do Brasil. Eu conto com vocês. Beijinhos mil. Todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem, tendo coração vazio, vivacinha da psiu, sabiá vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem, tendo coração vazio, vivacinha da psiu, sabiá vem cá também. Tu que andas pelo mundo, tanto já voou, sabiá. Tu que cantas passarinhos, sabiá. Alivia minha dor. Tem pena de sabiá. Diz por favor, sabiá. Tu que cantas passarinhos, sabiá. Alivia minha dor, sabiá. Todo mundo eu dou psiu, psiu, perguntando por meu bem, psiu, tendo coração vazio, vivacinha da psiu, sabiá vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem, psiu, e tendo coração vazio, vivacinha da psiu, sabiá vem cá também. Tu que andas pelo mundo, que tanto já voou, sabiá. Tu que cantas passarinho, sabiá. Alivia minha dor. Tem pena de sabiá. Diz por favor, sabiá. Tu que cantas passarinho, sabiá. Alivia minha dor. Tem pena de diz por favor. Andar no mundo, onde anda meu amor? Oh, oh. Tem pena de sabiá. Diz por favor, sabiá. Tu que fala aos passarinhos, sabiá. Alivia minha dor. Tem pena de sabiá. Diz por favor, sabiá. Tu que cantas passarinhos, sabiá. Alivia minha dor, sabiá.